Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Feliz Natal para todos vocês. Sejam bem-vindos à primeira edição do Flash Listening Point, programa que vai trazer aí o melhor do Flashback, melhor da House Music dos anos 80 e 90, mixados por mim, DJ Ronald. Nessa primeira edição, nós vamos curtir aí com Khan, vamos ter também Camuflage. E eu queria lembrar que esse programa faz parte da coleção do Listening Point, que está disponível no nosso site, o listeningpoint.sites.uol.com.br. Não tem www, tá pessoal? Lá no nosso site vocês vão ter acesso a todos os programas, todos os estilos musicais que a gente disponibiliza, as coletâneas que nós estamos montando, com atualizações mensais. Lá você pode também mandar o seu e-mail para nós. Tem um linkzinho lá para você mandar suas sugestões, suas reclamações, os pedidos, né? E tudo que vocês estão achando sobre os nossos programas. Tem também comentários direto no site ou ainda uma comunidade no Orkut, que a gente disponibilizou também o link lá no nosso site. Então, acessem para que vocês acompanhem de forma mais rápida as atualizações dos programas. Vamos começar! Uma música que é o Alto Astral. Essa é Katrina, Walking on Sunshine. Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself down. your voice for my pain. In my mind a thousand times, in my mind confusion. And now the radio is my mind in video, because your memories are revived, they're only so. And now the radio is the film of my life show. My mind goes back to all the good times I recall. Estão ouvindo aí? Taffy, I Love My Radio, clássico também dos anos 80. E agora nós vamos tocar uma que cansou de rolar nas melhores pistas daqui de São Paulo. Esse que está entrando é Starlight, número 1. Inside Time Sky. Curtindo aí o finalzinho de Camouflage, The Great Commandment, também um grande sucesso, rolou muito lá dos anos 80. E vamos terminar o programa com Concan, que botava todo mundo para dançar nas pistas de dança. Vamos fazer aqui um Remember com Move to Move. É isso aí, esse é Contan Multimove, fechando a primeira edição do Flash Listening Point, mais um programa do seu canal de boa música na internet, o Listening Point. Então, nós ouvimos ainda Camouflage com The Great Commandment, Starlight com Número 1, Taffy, I Love My Radio, e Walking on Sunshine, Katrina, uma música que dá um alto astral absurdo. É isso aí, pessoal, então estamos aí fechando a primeira edição do Flash Listening Point. Vocês podem, por favor, mandar suas sugestões, mandar suas reclamações, pedir música, dizer o que vocês estão achando dos programas direto lá no nosso site, pelo listeningpoint.sites.uol.com.br. Lá tem um link para você mandar o seu e-mail. Você pode ir direto no site fazer comentários nos programas, ou ainda no Orkut, na nossa comunidade. Tem também lá no nosso site um linkzinho para a nossa comunidade Listening Point no Orkut. Pessoal, muito obrigado pela audiência e até o mês que vem com mais um Flash Listening Point.